E vou desejar uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comunitária do Rubem Berta, a Morbi 87.9. E nesta tarde é nublado e com chuva. E agora parou de chover, não tá mais chovendo. Agora tá fresquinho. E mais tarde vai fazer frio. Vai fazer frio daqui 2 semanas. E eu vou me apresentar com os ouvintes de Deus. Marlon Bastos Farias, conhecido como Trovador Gaudério. E estamos aqui aos ouvintes gospel, aos ouvintes de Deus, aos ouvintes do programa Quartas Intenções, aos queridos colegas da tradição mentaleira e da tradição, os amigos tradicionalistas mentaleiras de Deus, mentaleiras de Jesus, mentaleiras gospel e mentaleiras e também forças e o 18 de maio já é no mês que vem, mas nós vamos, o assunto de hoje, nós vamos tratar sobre CAPS-AD ou CAPS-AD 24 horas. Nós vamos tratar mais detalhes em breve hoje, daqui um pouco. Agora, a seguir, eu vou passar a bola para os nossos amigos colegas que se apresentam à vontade. Boa tarde, pessoal do Rubem Berta, né, a toda a comunidade, a todos os colegas aqui, amigos, né, do programa. E é muito legal hoje poder falar então sobre o serviço CAPS-AD e conhecer um pouquinho mais, né, poder compartilhar o que vocês sabem, né, o que a gente pode trazer sobre os serviços de saúde mental, né? Acho que a gente pode até daqui para frente começar a falar sempre sobre, né, algum dispositivo diferente, assim. Então tá, meu nome é Cristina, do consultório na rua. Espero que a gente possa trocar bastante experiência hoje. Boa tarde, sou Sandro Leão da Silva, faço parte do lado do consultório de rua. Boa tarde, sou o Carlos, eu estou me tratando no CAPS e estou aqui hoje para divulgar que estamos sendo bem tratados no CAPS. Boa tarde, meu nome é Adair, também estou no CAPS. Deus abençoe todo mundo. Boa tarde, meu nome é Sandro, faço parte do consultório de rua. Boa tarde, meu nome é Adriano, faço parte do consultório de rua. Boa tarde, meu nome é Luiz Fernando. E, enfim, vamos direto ao assunto. O assunto de hoje, nós vamos tratar sobre CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Terapêutico. É CAPS-AD e também o CAPS-I, que é infantil, crianças e infância da adolescência. Da adolescência, CAPS-I também. E hoje nós vamos tratar sobre... Mas o AD também. Mas o AD também. Nós vamos tratar hoje. Álcool e drogas. Mas é... E tem gente que já se tratou num CAPS. CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Terapêutico. É... Através de sofrimentos psíquicos, os sofrimentos que está sofrendo, depressão, sofre com surto também, fica em surto, às vezes dá pessoa violenta também, e problemas. O CAPS 24 horas, nós vamos, tem CAPS 24 horas, tem manhã, tarde e noite de atendimento. E atendimento à noite e também no, tipo o CAPS passo a passo, lá no Rua Carneiro da Fontoura. Tem às vezes tem psiquiatra à noite também e tem... E o que se sente em casa, o que se sente com a família? E agora, a seguir, eu vou passar agora em grupo. O que vocês acham? O que, que é CAPS AD? Como é que funciona? Como é que se serve? Só levanta a mão e passa o microfone por volta. Não. Acho que me pularam um pouco, né, na apresentação, mas eu me chamo Pamela, sou residente aqui do consultório na rua, eu dizer não. Também. De todos os lugares, né? Do CAPS AD3, né, aqui do GHC. E eu acho que é importante a gente contextualizar também, né, um pouco do que o Marlon veio trazendo, assim, né, a importância do Centro de Atenção Psicossocial especializado, né, em tratamento, né, de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras substâncias, né. Sempre lembrando, assim, essa questão do tipo, o que, que é o uso da droga, né? O que, que é usar a droga, porque usuários de drogas todos nós somos, né? Seja de alguma forma, porque tirar um pouco desse senso comum, né? De que a droga é relacionada a alguma substância psicoativa ou, né, o próprio álcool, assim, o doce, o refri, né? Há várias coisas de que são consideradas drogas, né? Então, o CAPS AD do GHC ele é responsável por quase 20% da população total de Porto Alegre, né? São mais de 300 mil habitantes aqui na Zona Norte, então, tipo, que é referenciado para o CAPS AD do GHC, né? Então, acho que isso é bem importante, né? O CAPS foi criado em 2004, sendo um AD2, e ele passou a ser AD3, né? Como, qual a diferença entre um e outro, né? É que o AD3, ele dá suporte 24 horas, final de semana, a porta aberta, né? Feriados, todos esses... Tipo, então, não fecha nunca, né? A gente tem um CAPS que não fecha, que vai ter sempre profissionais e pessoas sendo atendidas lá, né? Então, em 2010, só se tinha 2 leitos, né? No CAPS. E hoje em dia, a partir de 2013, a gente já tem 9 leitos, né, de permanência, né? Então, além desse diferencial de que o CAPS é aberto 24 horas, ele tem leitos de permanência, né? Quem ficou lá... Olha que apareceu. Mário chegando. Pega uma cadeira. Pega uma cadeira pra ti. Que legal. Uma boa visita agora, uma boa... Estamos recebendo mais um. É. É, o Mário, nosso amigo, que fazia algum tempo, né, Mário, que não participava. Que bom que está retornando. Dá um oi para o pessoal aí. Oi, meus queridos ouvintes, aqui é o Mário. Estou retornando, então, ao programa As Quartas Intenções. Também reforçando um pouquinho, né, algumas informações da, né, que a Pamela trouxe com relação aos profissionais, né, do CAPS AD. Eu acho que é legal reforçar também que ele conta com 35 profissionais, né, tem 3 médicos psiquiatras, 6 enfermeiros, 2 psicólogas, 2 assistentes sociais, 1 terapeuta ocupacional, 3 técnicos de enfermagem, 9 auxiliares de enfermagem, 3 administrativos, né, 2 auxiliares de limpeza, 4 vigilantes. Então, e reforçar isso que a Pamela disse também, né, que é responsável pela atenção à população da Zona Norte, né, Eixo Baltazar, né, dessa área de saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, e que referente a 300 mil habitantes, né, como ela falou, 20% da população de Porto Alegre. E aí? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui, está tudo certo. Tudo certo. O Juliano tá vindo aí agora. Ah, que bom. Ah, só o ar-condicionado, que a gente tá com um pouquinho de dificuldade, mas acho que ele tá. Vamos ouvir uma música enquanto isso, depois a gente retorna aqui. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É

através da bebida, do cigarro. O cigarro, a saúde não é brinquedo, não. Mas e fica em surto, problemas psíquicos e também o sofrimento e esquizofrenia também. Mas pessoas que não tão legais ficam dentro de um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. No Hospital Espírita também tem. E, enfim, eu vou passar pro grupo. O que vocês acham que eu acabei de falar? Só importante o que o Marlon estava trazendo, acho que a Pamela conversou um pouquinho também, que é importante, né, já que a gente está falando de CAPS AD, né, álcool e drogas, para a gente repensar um pouquinho, assim, refletir um pouco sobre isso, né, sobre quem é esse, né, o usuário de substâncias, assim, né, e que a gente sempre se colocar nessa situação, né, que a gente não está tão distante, né. A gente, o tempo todo, a sociedade está, né, ofertando, né, substâncias que a gente possa, seja o café, seja o doce, seja um tipo de analgésico, a gente está sempre, né, utilizando outras substâncias, então até pela questão do preconceito, para a gente não separar muitas vezes, né, nós do usuário, né, de substâncias, ou fazer algum tipo de julgamento também. E eu não sei como é para vocês, assim, quem aqui já, a gente estava conversando no intervalo, né, mas talvez alguém aqui já acessou algum, né, o serviço do CAPS AD, que gostaria de falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, como é que está se sentindo, como é que foi acolhido nesse serviço, né, o que eles oferecem de oficina, de, não sei se os guris querem comentar alguma experiência que tiveram no CAPS AD. Bom, eu não sabia que existia tal de CAPS, né, e como eu sou dependente químico, né, nós solicitando o que a gente toma, né? E através do... Não é só eu, milhões de gente também, às vezes, não tem um pouco de comunicação, né? Tem um pouco de experiência na vida. A gente, através disso aí, para a gente ir para o CAPS, a gente é obrigado, eles transferem a gente para o CAPS num posto de saúde, um bairro onde a gente mora. É, milhões e milhões de pessoas que moram em vários bairros, várias cidades, assim, né? Como a cidade é muito grande, então eu não sabia que existia o CAPS, e eles que me comunicaram e me transferiram para o CAPS. E lá fui bem acolhido no CAPS, bem recebido, bem tratado com os profissionais, e eu agradeço, né? Sou dependente químico, tenho problema de depressão, e graças a Deus estou conseguindo me controlar. Se não fosse o CAPS, eu não sei se eu estaria vivo hoje aqui. E eu agradeço muito ao CAPS e às pessoas, os ouvintes que estiveram nos ouvindo. Obrigado. Eu sou o Adair. No CAPS a gente tem muita estrutura, muita dedicação. Tem vários grupos que a gente participa. Tem física, tem o toque, que é o que eu estou, vendo o toque. A gente aprende a se divertir. Não faltar com respeito, não falar em álcool e droga, falar coisas úteis para sobreviver, para ficar feliz. Ali dali a gente sai feliz, todo mundo sai feliz. É difícil sair dali com cabeça baixa, que não volta mais. Todo mundo quer voltar ao CAPS. Isso aí que eu tenho a dizer. Bom, eu não tenho muito o que falar, porque eu nem conheço o trabalho como que é do CAPS, mas um dia eu pretendo conhecer. Também não tenho muito como falar também não conheço o trabalho, mas... Porque... Queria muito conhecer também. Fala, Luiz. Enfim. Substância. Já falamos sobre substância, já falamos do álcool e drogas também. E também precisa se controlar. Se não se controlar e não as coisas que tem que manter o controle das emoções, mas através do do CAPSA, e também e o CAIS Mental Centro, no José Bonifácio, também. E também tem no CAPS, dentro do CAPS AD, às vezes tem muitas atividades de rotinas também. E de oficinas de tratamento. E às vezes é oficina de música, por exemplo, oficina de música, o tocante também. O tocante, do Darcy, o tocante. E também o oficina de dança, de, por exemplo, desenho, o hip hop. E também vaneirão. E também pagode, sertaneja. E também o tango, e também os... E coral também, coral. E agora eu vou passar pro nosso colega aqui, eu vou passar para ele. Eu sou Adair. O CAPS tem várias atitudes ali que eles oferecem para a gente. Ele dá encaminhamento a uma piscina, que a piscina tem várias estruturas. Você pode fazer física, você pode fazer musculação, e é bem atualizado, é bem recebido nessa piscina, que eu já fui, né? Eu gordinho do jeito que eu sou, eu já estou. Queria também mandar um abraço para a dona Janaína, que é assistente social, muito gente fina, que é do CAPS, e a todo o pessoal do CAPS, da noite, do dia. Eu nunca fui maltratado ali, eu que maltratava eles, mas o mais está tudo bem. Para mim está tudo tranquilo, graças a Deus, estou me livrando do álcool e da droga. Espero que todo mundo faça isso. E às vezes tem oficina de futebol também, é para jogar bola também, e os atletas também. Os que jogam atrás. Joga bola também. E agora eu vou passar a bola para a nossa amiga Pamela, que quer falar alguma coisa. Gente, só para reforçar um pouco o que o seu Carlos trouxe, né? A importância de a gente ser acompanhado pela atenção básica, né? Pelo posto mais perto de casa, pela UBS ou a USF, né? Como geralmente é chamado, né? Então, não se sentiu muito bem, tá com alguma questão, né? Leva para a unidade básica, de lá eles sabem, né, para onde encaminhar, vão nos procurar, né? Tem toda essa parte do encaminhamento, assim, né? Que é bem importante. Mas só lembrando que o CAPS AD do GHC, né, ele não precisa necessariamente tu ser encaminhado, né? Eu acho que isso é o grande diferencial, que muitos anos na saúde mental a gente luta, né? De muitas décadas de luta, para que ele fosse portas abertas, né? Então, qualquer hora que você chegar lá, claro, né, das 8 até as 6 horas da tarde, assim, será acolhido, será ouvido, sempre vai ter um profissional lá de referência para estar recebendo, né? Claro, com todo, daí se faz toda uma análise, se fica com um profissional de referência, que daí vai tomar todos os cuidados, conhecer a pessoa como ela é, né? E tudo isso, assim, né? Mas acho que já a gente falando de luta, assim, né? Sempre reforçando que o CAPS é um dispositivo de cuidado comunitário, né? Que a gente sempre preza pela autonomia, pela liberdade, né? E foi períodos assim de... Que hoje em dia a gente vê ainda, né, um pouco do retrocesso, querendo voltar aos modelos que a gente já superou, né? Que da lógica manicomial e tudo mais, assim. Então, o CAPS faz parte disso, assim, principalmente a partir do movimento reforma psiquiátrica e reforma, né, a reforma sanitária, que institui a saúde como um direito, né, universal também, que nem isso antes era visto, né? E hoje, mais agora, a saúde mental, né? Depois a gente tem, né, o reforço também da RAPS em 2010, que institui outros serviços também comunitários. E eu acho que é importante também a gente referenciar que a rádio faz parte, né, de um dos serviços de, que é, né, um dos espaços de convivência, que é reforçado pela RAPS, né? Então, tudo isso aqui faz parte de uma rede de saúde mental para que auxilie, né, não só o CAPS, mas todo um conjunto, né, de dispositivos. Quando o sol Enfim, eu vou passar para o nosso amigo Adair, que vai retomar algumas coisas aí. Eu, como participei do Jockey Club, fui jockey profissional, eu ontem estive lá e fiz o requerimento da atualização aqui, que é às terça-feira. Disse que era uma rádio muito boa, que a gente é bem tratado. Falei que eu estava no CAPS, todo mundo ficou bem faceiro. Dei o folheto, deve qualquer dia ligar para nós ou dizer boa noite ou boa tarde, no caso. Vamos dizer boa tarde, que nós já trabalhamos de tarde, né? E ficaram todo mundo faceiro, feliz. Serba, que atitude está tomando, gostei muito de ti. E é uma análise que eu pensei em fazer, ninguém me mandou fazer. Entrego a folhinha com o telefone daqui todo dia, com o que eu tenho. E é uma moderação para nós crescer bastante e mais pessoas escutar nós. Ou xingar também, não pode xingar nós. Xingar, nós ficamos de mal. Aí, espaço aberto, né, pode, pode ficar à vontade. Indicar, né? Mas se alguém tiver alguma poesia para dizer, pode mandar para nós. no caso, né? Não tem essa atitude toda, mas estou pedindo. E eu qualquer hora vou conseguir uma entrevista com alguém lá do Jockey Club, trago para cá. É isso aí que eu tenho para falar. O Adair, não sei se o Carlos também participaram, que o CAPS-AD fez uma visita aos clubes, né? O Internacional e ao Olímpico também. E o Adair, acho que poderia falar como é que foi essa experiência, né? Que o ônibus levou, né, o pessoal do CAPS-AD para conhecer o estádio lá do Beira-Rio, né? E se quiser falar um pouquinho da experiência, como é que foi? O Carlos não vai falar, Carlos? Olha, quando nós fomos no melhor estádio do mundo, que eu digo que é o Beira-Rio, foi todo mundo faceiro, ficaram felizes. Do Grêmio eu não fui por causa da injeção que me deram. Aí ficaram todo mundo faceiro, todo mundo ficou alegre, feliz, tiramos foto. Tem foto lá no CAPS, tem coisa boa. Do Grêmio eu não me lembro, que eu não tava na injeção. Aí... Então, eu acho que o CAPS faz isso aí, que é para a gente pensar em atitude boa, em coisas novas, coisas boas, principalmente como o Beira-Rio, né? Mas, desculpa falar isso aí, mas é verdade. Eu sou colorado fanático. E do Grêmio, como é que foi lá? Foi bom. Foi junto, foi o Estádio Olímpico? Ah, o Grêmio, eu fui lá, né? Campeão do mundo, né, cara? O cara, olha, eu senti assim, né? Popstar, né? É, bem recebido, nós fomos bem tratados lá, né? E é uma coisa que eu achei muito legal, né? E educação, o respeito que ele tem com nós, né? Nós dependentes, químicos, né? E graças a Deus, é, bem recebido, né? Nunca tínhamos botado os pés lá, nunca tivemos lá. Eu, assim, ó, eu achei muito lindo, assim, sabe, a coisa do Grêmio. E eu acho, assim, ó, toda a torcida de todos, do Inter, do Grêmio, acho que todos nós merecemos, cada um ter o seu lado do seu time que achar melhor, né? Ganha que jogar melhor. E esse, agora domingo, o Grêmio ganha, né? Seja campeão, né? Enquanto o Brasil Pelotas. Tá? Muito obrigado a todos. E tenha uma boa tarde, pessoal, tá? E tem uns do tendo a maioria do CAPS AD, né, tem gente que faz excursão de por exemplo, e para conhecer o Arena ou o Beira-Rio também. E conhecer e época de 20 de setembro. Lá em setembro conhece o Parque Harmonia, como o acampamento Farroupilha, para conhecer, para se abarear uma comida campeira, com as gauchadas lá no Parque Harmonia. E também ir para a Serra de Gramado e subir a serra. E também várias excursões, mas é... E no Mental Tchê de São Lourenço do Sul também, por exemplo. Como é que se sente fazer excursão? E além de fazer excursão, é ter que fazer várias oficinas. Oficina de futebol, oficina de vôlei, oficina de bocha e oficina de... de desenho, de jogos de mesa também. E também fazer oficina de poesia também, de escrita, e oficina de chimarrão também. Oficina de dança, oficina de música, de banda. Enfim, mas as coisas que faz bem para a mente da gente. Agora, a seguir, vamos à música. Está perdida. Tenha fé. Então, vamos, voltemos agora. E agora, agora é pro grupo agora. Eu vou passar pro nossos amigos colegas, que é só levantar a mão. Até para não perder, já que a gente estava aqui no intervalo falando sobre o Raul Seixas, né, que acabamos de ouvir o Tente Outra Vez, e a gente estava falando sobre isso, né, de quanto que ele foi e ainda é, né, muito marcado pelo preconceito, né, por ser considerado um maluco, pelas letras, pelas atitudes, pelo uso de substâncias, né, na época e tal. Então, que a gente possa, né, os guris estavam falando aqui um pouquinho, né, que são fãs do Raul Seixas, quiserem trazer o que vocês estavam, né, comentando no intervalo. É, para vocês verem que não é só a gente que passa esse problema também, essa dificuldade, a gente ser condenado sem ser absolvido nem nada, né? E ainda bem que a gente tem a família, né, para ajudar a gente, né? Nós estávamos comentando sobre o Raul Seixas, que era julgado, era, né, sobre que ele tinha problema dependente de químicos, essas coisas, né? Então a gente estava falando sobre a música dele, né? Que ele, tudo que as músicas que ele canta, tudo é verdade, entendeu? O medo da chuva, aquele negócio, né? Então, assim, como é, a gente está debatendo sobre isso aí, né, cara? E a gente é condenado, a gente é julgado, mas a gente sempre tem que erguer a cabeça, né, cara? Tentar se dar mais uma chance de novo para a vida da gente e a gente seguir para frente, né? Espero que todos os ouvintes, seja que estejam escutando a gente, ouvindo, a gente sempre é bem recebido, né? Através do CAPS aí, né? E a gente é dependente de químico e não é fácil. Para julgar, todo mundo acha, né? Mas quem tá nesse negócio de dependência, que sente na pele, não é fácil, né? Entendeu, pessoal? Eu, para falar do Raul Seixas, ele foi muito criticado, por causa eu era usuário de droga, bebida, tinha namoradas antigas, e usava muita droga. E era criticado pelas músicas, que ele só escrevia a música se fosse dele, que ele mesmo que escreveu. Ele só gravava se ele escrevesse a música. E eu sou muito fã de Raul Seixas e curto bem. Espero não usar droga que nem ele, mas curto muito o Raul Seixas. É isso aí que eu tenho a dizer. E também o Raul Seixas, o Guita, também. E é muito boa. E também o repertório do Raul Seixas é As Namoradas Antigas. E, enfim, mas é coisas que o principal é o Maluco Beleza, o principal. E também é a Música da Sopa, e Música da Sopa, e também o vários de MPB, Música Popular Brasileira. E também já falamos que tudo e também o Chico Buarque é MPB, e também o Raul Seixas, o Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Tim Maia, o Milton Nascimento. E também Oswaldo Montenegro. E também Bossa Nova também. E também os de sertão. Os de sertaneja também. Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo e João Paulo Daniel. E Sérgio Camargo Luciano, Sérgio Reis, E, enfim, eu vou. A seguir, eu vou passar a bola para a Cris, que quer dizer alguma coisa. A gente está falando em música, né? E os guris estavam comentando desses outros dispositivos também que o CAPS oferece, né? Seja oficina de poesia, seja oficina de música, né? O tocante, né? O quanto que também essa coisa da arte, né? Da cultura é importante, né? No processo de cuidado, assim, se vocês procuram um serviço, como é legal, né? Tu poder ter esses passeios também, essa coisa de lazer, né? De tu poder se integrar, né? Socialmente. E lembrando, assim, tipo, Raul Seixas, né, que a gente trouxe agora, que foi, olha o quanto o cara transformou, né, com as letras de música dele, quanto que ele influenciou na época, e até hoje ele influencia ainda muitas gerações, né, desde crianças até, né, os outros... Bezerra da Silva. Também, Bezerra da Silva também. Mas, assim, a gente pensando, né, no quanto, no potencial, né, que vocês têm, que todos nós temos, assim, independente, né, da questão de uso, para a gente tirar um pouco esses preconceitos hoje que a gente está falando de, né, de uso de substância e tal, de procura de ajuda para tratamento psíquico, transtorno psíquico. E eu lembrei também de uma mulher que ela se chamava Estela do Patrocínio, não sei se vocês já ouviram falar, né, que foi uma mulher também, né, considerada para a época, né, uma mulher com transtorno psíquico, que ficou internada há muito tempo, e ela tinha um potencial muito grande de escrever muita poesia. Daí eu trouxe um pouquinho da história dela e algumas poesias dela, não sei se eu posso ler rapidinho, só para vocês conhecerem. Então, ela nasceu em 1941, né? Ela foi abandonada pela família, e ela permaneceu quase por 30 anos internada numa colônia psiquiátrica, né? Sem nunca sair de lá. Morreu em 1997, vítima de uma infecção. E ela impressionou muito, né, os artistas da época e tal. E ela foi convidada na década de 80, né, a montar um ateliê dentro dessa colônia psiquiátrica, né, Juliano Moreira. E ela se destacava dos outros pacientes, né, ela, pela fala dela, eles diziam que ela falava muito em poesia, assim, a fala dela era muito poética, assim. Então, na época, eles não tinham muita estrutura, né? E as falas dela foram, como ela não escrevia, as falas dela foram gravadas em fitas cassetes, né? Hoje em dia a gente nem usa mais fita cassete, já era. É, agora é gravadora, é celular, é tudo feito em celular. Facebook, as redes sociais. E quase 15 anos depois, daí foram transcritas essas fitas, né, que eles gravaram. Então, foram organizadas em forma de poesia e reuniram um livro por uma escritora chamada Viviane Mosé, que se chama Reino dos Bichos, dos Animais, é o Meu Nome. Então, agora ela é reconhecida graças a isso, a esse trabalho que, na época, eles registraram essa fala dela, né, que parecia ser muito desorganizada na época e que hoje tem um alto valor poético. Então, eu vou ler um aqui, depois, se o Marlon ou vocês também quiserem ler outros, vou ler o primeiro aqui. Ó. Eu não queria me formar, não queria nascer. Não queria formar forma humana, carne humana e matéria humana. Não queria saber de viver, não queria saber da vida. Eu não tive querer, nem vontade para essas coisas. E até hoje, eu não tenho querer, nem vontade para essas coisas. E aí tem várias poesias dela aqui. Se quiser ler mais uma, Marlon, a gente pode ir trocando essa a partir daqui. Ó. Não deu tempo. Não deu tempo, eu estava tomando claridade e luz. Quando a luz apagou, a claridade apagou. Tudo ficou nas trevas na madrugada mundial. Sem luz. Você está me comendo tanto pelos olhos, que eu já tenho de onde tirar força para te alimentar. Olha quantos estão comigo. Estão sozinhos. Estão fingindo que estão sozinhos para poder estar comigo. Eu sobrevivi do nada, do nada. Eu não existia. Não tinha uma existência. Não tinha uma matéria. Comecei a existir com 500 milhões e 500 mil anos. Logo de uma vez, já velha. Eu não nasci criança, nasci já velha. Depois é que eu virei criança.

um aparelho que pensa bem pensado, que pensa positivo e que é ligado a outro que não pensa, que não é capaz de pensar nada e nem trabalhar. Ele é, só vou parar, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui por causa, senão perde tempo. Essas poesias do patrocínio, tem várias, mas eu não vou ler todas, por causa, senão, por causa do tempo. Agora são 15:11 agora. E eu vou resumir o seguinte sobre hoje pela manhã, que eu fui na Comissão de Saúde Mental na SMIS. Eu vou passar para a nossa amiga. Vai. Só antes do... Porque o Marlon está sempre... O Marlon sempre ocupa... Está sempre nesses espaços, né, Marlon? De discussão de saúde mental. Isso é muito bacana. E ele sempre nos traz informações, né? Já que a gente está falando hoje de CAPS-AD, o quanto é importante, né, a gente ocupar e poder participar. E o Marlon é sempre super atuante, né? Está em todos esses... Nos movimentos também. E agora, dia 18 de maio, né, Marlon? É o dia da luta antimanicomial, já que a gente tá falando sobre o CAPS-AD hoje, que é totalmente outra lógica, né, antimanicômio. Então, acho que por isso que é importante o Marlon trazer um pouquinho o que discutiram hoje na Comissão de Saúde Mental, né, Marlon? Que é um pouco um preparo, né? Começa agora as discussões sobre a luta do dia 18 de maio, né? Então, acho que ele vai falar um pouquinho pra gente. Falaram sobre a caminhada. A caminhada do 18 de maio. E uma das pautas na reunião de comissão. Mas eu sou um dos membros da Comissão de Saúde Mental das minhas. Mas uma das pautas no 18 de maio é a caminhada do 18 de maio. Dia da luta antimanicomial. E vai acontecer numa quarta-feira, dia 16 de maio, na Assembleia Legislativa. E também tem várias na auditório Dante Baroni. No dia 16 de maio, vai cair numa quarta-feira. Uma das pautas foi pautadas na reunião da Comissão de Saúde Mental, hoje pela manhã. E vai ter na parte da manhã, na mesa, todo o pessoal que vem do interior, que veio de todo lugar. E eu estou nos movimentos, todos os movimentos de saúde mental, da luta antimanicomial, e tanto eu além disso, eu sou um dos atores do grupo Nau da Liberdade também, representando. Mas a partir daí tem várias discussões, tem vários eventos, enfim. Enfim, aí agora eu vou passar pro nosso amigo Adair, que quer dar uma palavra. Eu queria também agradecer o programa passado, o pessoal de Viamão, fomos bem atualizados, foi bem recebido. Eles aguardam nós lá, acho que vamos para o ano que vem lá. Mas diz com a costela, tomara que fizesse uma costela lá para nós. Eu queria agradecer a audiência deles, são muito simpáticos, muito audaciosos. Tiramos foto, só não pode fazer parecendo fantástico, aí temos lascar. E uma pessoa boa, lá eles vão se dar bem nessa rádio. É isso aí que eu tenho a dizer. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente, sobre esse tema, sobre a questão do CAPS? Eu fiquei um pouco ausente ali, mas... De certa forma, né? Tava ouvindo. Eu tava me esquecendo de falar também sobre o CAPS. Algumas vezes da semana também, no meio da semana aí no CAPS, eles fazem um, faz um salsichão, esse negócio assim, sabe? E cada um leva uma coisa, o outro leva o outro, um refrigerante, outras coisas. E todo mundo se ajuda para se contrair, entendeu? Para passar o dia, tirar os problemas, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal, né? É todo mundo bem recebido, todo mundo bem tratado e todo mundo se respeita lá dentro, no CAPS. Isso que eu achei muito interessante. A atitude do CAPS é, tem vezes que sai pizza, tem vezes que inventa pipoca, dia do jogo inventaram pipoca. E eles gostam de tratar nós bem, tem futebol a sexta-feira. Eu jogo muito, mas eles querem me contratar, mas eu não aceitei, a proposta é muito fraca. Aí, isso aí que tem essa atualização. E a gente se diverte muito fazendo pizza. Tem um que faz pizza, outro faz bolo. Isso aí é atualização para desviar o mau exemplo que a gente tem. Eu acho que também, aproveitando que o Adair e que o seu Carlos falou, né, que é muito importante o reforço, né, um cuidado humanizado que o CAPS presta, né, tratando de várias formas, assim, seja através do esporte, através da música, né, da arte, seja tipo, olhar a saúde mental de vários ângulos. Né, acho que isso é importante também e vem todo... isso, da estrutura, do espaço de escuta, né? Acho que é importante também a gente estar num lugar e reforçar, né, que se a gente não está legal, a gente tem pessoas para conversar, e eu acho que guardar o sofrimento para nós mesmos, né, acho que é a pior coisa, né? Então, que fique aqui, né, a dica, né, de para vocês dois que já fazem parte do CAPS, já conhece, mas quem não conhece também levar em conta isso, né, que a gente tem serviços especializados em saúde mental que estão disponíveis na rede para ajudar, sabe, seja por uma questão de depressão, de angústia, tristeza, seja por uso abusivo de substâncias psicoativas, né? Então a gente não está sozinho nessa luta. O meu pensamento é assim, deve ser os pensamentos do doutor. Se a gente se desabafar com alguém, a gente vai se sentir aliviado daquela... Não vai estar com aquele pensamento de voltar o erro de novo. Aí, se a gente falar alguma coisa, dar risada, falar outro assunto, a gente se sente muito mais melhor e muito mais feliz. Penso eu assim, esse doutor deve pensar muito bem. Eu já não sei de pensar muito, mas eu acho que eles tomam uma atitude muito relativa com o comportamento da pessoa. Não tem nada para falar. Enfim, além das viagens, das excursões de lazer, e além disso, das excursões e tem confraternizações do final de ano, confraternizações, almoços também. E almoços também nos CAPS também. Tem o churrascada. Churrascada e também e costela. E pênis de boi. Pênis de boi. E também fígado de boi também. E também língua de boi também. Enfim. E também agora tem agora a seguir vamos para a música primeiro e agora eu vou passar para o Mário depois. Vivemos te esperando, o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Agora voltemos. Agora e agora a seguir eu vou passar a bola pro nosso amigo Mário, que tá retornando. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu estou aqui meio que sem palavras, né, para expressar, mas eu tô me sentindo feliz, isso é que importa. Tô me sentindo mais feliz agora que eu vim pra cá pedir ajuda e participar junto com o pessoal aqui, né? Da rádio, a Morbi. E eu quero, junto com vocês, falar sobre a importância da amizade, né? É muito importante ter amigos, porque na hora do sofrimento, né, sempre precisamos de um apoio. E também para se relacionar, né, de perder, não ficar só em casa pensando em besteira, né, e para poder sempre ter uma atividade, alguma coisa para fazer junto, compartilhar coisas, é muito importante. E é isso aí que eu tava querendo falar um pouco. gente já está com o tempo estourando também. Acho que eu já vou me despedindo e já vou deixar aberto também para quem quiser, né, deixar alguma mensagem. Então, só retomando, né, hoje a gente falou um pouquinho sobre o serviço do CAPS-AD. Foi muito legal a Pâmela para trazer a visão dela, a experiência, o Adair, né, seu Carlos também. Foi muito legal a contribuição de vocês. Dizer para o Mário que a gente está muito feliz também de, né, que tu está retornando para cá, Mário. Né, estamos sempre aqui, somos amigos mesmo, é isso aí. Que seja aqui um espaço sempre para ti, né, de escuta, de acolhimento, de fala, de que tu possa se divertir também, né, para isso que, né, como é importante essa questão da amizade mesmo. E lembrando que o CAPS-AD também é esse espaço de amizade, sim, né, tanto entre profissionais, entre os colegas, entre, né, pacientes, usuários. Então, que a gente possa sempre procurar não ambientes hostis, mas, né, ambientes que possam, né, tornar a nossa vida um pouco, né, um pouco melhor, um pouco mais saudável, com um pouco mais de luz. Né? Então, é isso. Queria deixar um abraço a toda a comunidade do Rubem Berta e a todos os colegas aqui. Então, foi muito legal dividir com vocês essa tarde. Queria agradecer também, né, a participação de vocês, né, e sempre reforçando, né, minha alegria de estar aqui na rádio já há algum tempinho. Mas discutir, né, esse tema que é tão pertinente mais nos dias de hoje, assim, de tantos retrocessos e aprovação de políticas, né, principalmente relacionado a essa questão, né, do uso de álcool e outras drogas, né? Bem retrógrados, mas acho que isso é outro momento, né? E também reforçar, assim, né, esse espaço, como a Cris falou, um espaço de escuta, um espaço de afeto, né, que essa é a rádio, né? Esse é o programa Quartas Intenções, né? E estou muito contente mesmo de ver essa sala cheia, que nem hoje. A visita também de semana passada, né? Um agradecimento especial. E salve, salve, Rubem Berta e Jardim Leopoldina, sempre. Eu quero agradecer também, tenho vindo aqui a primeira vez na rádio, né? Eu sou o Carlos. E eu acho que, em primeiro lugar, acho que a gente tem que ter respeito um com o outro e ter humildade, né, cara? Ama para ser amado, entendeu? Muito obrigado. Então, vou estar agradecendo os queridos ouvintes, né, por nos aturarem. É mais um pouco até essa hora. E... Estou então agradecendo e dando meu até logo, até o próximo programa. Então, Quartas Intenções. Eu queria agradecer uma feliz Páscoa atrasada para todo o Rubem Berta, o pessoal de Viamão e a todos que estão aqui também. Uma Páscoa atrasada, que nós não se vimos antes. E eu sou o Adair e estamos aí para qualquer coisa. Precisar de um radialista, eu estou aqui. Boa tarde a todos. Eu agradeço. Tchau para todos. Muito obrigado. Pretendo voltar terça-feira de novo. Muito obrigado também por tudo. Agradeço tudo também. E quero pedir a todo o pessoal, aqueles que não vão, que não é, né, fácil aí. Que não use essas coisas, que não é fácil, e agradecer também porque está aqui e quero poder continuar, voltar aqui para. E agradeço, amém. E agora eu vou me despedindo, agradecendo. Eu, Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério, agradeço ao fundo dos nossos corações, dos ouvintes do Rubem Berta, mas arredores do Rubem Berta, nesta tarde bonita e ensolarada e fresquinha, não tá tão calor e tão frio, mas o frio vai chegar e usar bastante blusa, bastante. Eu gosto mais da estação do inverno. Umas botas também. E uma boina também. E o lenço no pescoço também. Eu vou desejar um. Agora são 13h30 pontual. Agora eu vou desejar um bom fim de tarde até terça que vem, se Deus nos permitir. Até mais. Amém. Amém. Amém.